Então, mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Há uma passagem do Evangelho muito especial, como todas elas são, em que Lucas narrou um episódio que Jesus viveu e teve uma grande oportunidade de ensinar as pessoas que estavam ali acompanhando ele. Uma certa ocasião, ele estava na beira do lago de Genezaré, e a multidão cercando Jesus ali, quase o empurrando em direção à água. E Jesus, percebendo que estava meio incômodo ali para falar para aquelas pessoas, ensiná-las sobre o reino dos céus, ele, observando dois barcos que estavam ali próximos, ele subiu num dos barcos, do barco de Pedro, e pediu para Pedro se afastar um pouco da margem para continuar ensinando as pessoas. E assim ele fez. Lucas não registrou o que Jesus falou para a multidão ali naquele momento, mas ele registrou o que Jesus fez depois que terminou essa pregação. Ele pediu para que Pedro rumasse em direção ao meio do lago, porque lá eles jogariam as redes. E aí Pedro achou estranho essa ideia de Jesus, né? Porque eles já tinham passado a noite inteira pescando e não tinham conseguido nada. E ele falou: bom, mas como é o Senhor que está falando, eu vou seguir, mestre. E foi o que eles fizeram. E no ponto que Jesus determinou, Pedro jogou as redes e as redes vieram abarrotadas de peixe. E foi muito essa pesca, ela foi muito grandiosa, tanto é que Pedro pediu, acenou para que o outro barco se aproximasse e jogasse as redes ali e também pescasse. E aquilo, para Pedro, foi uma situação assim extraordinária. As outras pessoas que estavam ali nos barcos também ficaram espantadas, porque eles tinham pescado a noite inteira e não tinham colhido nada. E aí, então, nós podemos tirar dessa passagem um primeiro grande ensinamento. Jesus, ele conhecia todas as necessidades das pessoas que se aproximavam dele. Sabia ali os problemas que elas viviam, as lutas que elas tinham. Sabia que aqueles pescadores eram pais de família e iriam precisar levar sustento para suas famílias. E ele certamente quis ajudá-los, já que ele devia saber que naquela noite eles não tinham conseguido sustento para suas famílias. Mas ali se passou também uma grande demonstração da capacidade mental que Jesus tinha, de se apropriar de coisas que estão além do que nós podemos ver, do que nós podemos ouvir. Ele certamente pôde identificar como espírito a presença de um cardume no meio do lago e indicar que era o ponto que podia ser arremessadas as redes e retirado dali o peixe, que era um sustento tão necessário para aquelas famílias. Mas mais do que essa grande contribuição, esse foi um grande fenômeno para impressionar aquelas pessoas e elas poderem reconhecer nele uma pessoa que realmente tinha muito a ensiná-los. E tanto é que Pedro ficou maravilhado com a situação. Achou impressionante que pudesse ser feito aquilo. E ele disse para Jesus, com a sua franqueza, a sua forma muito simples de ser, mas muito humilde também, em que ele diz então: mestre, Senhor, se afasta de mim, porque eu não sou digno de estar na sua presença. Ele naquele momento, percebendo a grandeza de Jesus, ele já deveria ter tido outras informações, outras demonstrações de Jesus, ele então se coloca numa forma de que ele era uma pessoa indigna de estar junto a Jesus. E por isso que ele falou dessa forma: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou muito pecador. Eu não posso estar na presença de uma pessoa como o Senhor. E aí Jesus, na sua grandeza, no seu espírito extraordinário, deu uma grande lição para Pedro. Disse que ele se tornaria um pescador de homens. E dali, então, Pedro continua o seu aprendizado, a sua vivência com Jesus, e vai ali obtendo muitos conhecimentos, muita experiência. Mas Pedro, durante a sua trajetória, mesmo ainda convivendo com Jesus, muitas vezes manifestou as suas imperfeições. Muitas vezes manifestou o seu ímpeto agressivo, o seu ímpeto de resolver situações com a força. Num determinado momento, ele demonstrou, por medo, a grande fraqueza que o levou a negar 3 vezes Jesus. Aquela passagem tão conhecida que nós temos, de que Jesus mesmo havia predito que Pedro faria, porque ele, pelo medo, ele negaria Jesus. Essa passagem do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 5, ela nos traz um ensinamento muito precioso. Ela nos traz, sobretudo para todos nós que compreendemos que o trabalho espiritual é uma grande oportunidade de elevação de nós mesmos, nos traz a lição de que nós nunca podemos usar como pretexto a nossa imperfeição para nos isentarmos do trabalho espiritual, nem para nos considerarmos indignos de participar de qualquer atividade no bem. Jesus conhecia ali as fraquezas de Pedro, conhecia as suas imperfeições, sabia o que ele era capaz de fazer, sabia a pessoa que ele era, e mesmo assim o mantém junto no seu discipulado. Mesmo assim mantém ali alguém que poderia aprender muito nas experiências com Jesus. E aí nos leva à reflexão de que muitas vezes nós somos chamados a participarmos de atividades no meio espírita. Muitas vezes nós somos convidados a colaborar com uma causa. E a primeira situação que nós nos colocamos é essa, como Pedro fez. De que por sermos muito imperfeitos, nós somos indignos de estarmos participando dessas oportunidades. E às vezes, até depois de alguns anos de vivência, alguns anos de conhecimento, de vivência nas atividades espirituais, dentro do Espiritismo e até fora, até dentro das outras religiões, muitas vezes as pessoas se colocam dessa forma. Sou tão imperfeito. Quem sou eu para ajudar? Quem sou eu para socorrer? Quem sou eu para fazer algo? E nós, no meio espírita, muitas vezes nós usamos aquela passagem do capítulo Sede Perfeitos, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, os bons espíritas. Nós usamos uma das afirmações que Kardec faz ali sobre o verdadeiro espírita. Nós usamos até aquilo como argumento para dizer que nós não vamos nos comprometer muito com as atividades doutrinárias, com as atividades assistenciais, porque ainda não conseguimos atingir aquela descrição que ele faz do verdadeiro espírita. Lá nesse item 4 do capítulo 17, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E muitas vezes, quando nós estamos analisando o que nós somos, o que nós já realizamos em termos de progresso espiritual, às vezes a gente se coloca de uma forma muito negativa, dizendo que nós ainda não alcançamos tudo aquilo que seria desejável, que nós somos espíritos muito imperfeitos, que nós somos cheios de falhas. E quando nós cometemos erros, então, nessas tarefas? Quando às vezes a gente age de maneira inadequada. E podem ter certeza, todos os que trabalham no bem, um dia já cometeram equívocos, erros, ou um dia cometerão. Todos. Porque é da natureza humana o erro ainda. É parte da nossa natureza ainda cometer erros. Então, muitas vezes as pessoas, quando se defrontam com as suas imperfeições, os seus erros, acreditam que ali há um argumento que justificaria o seu afastamento das atividades, ou o seu não comprometimento. E esse é um ponto, às vezes, decisivo para a nossa evolução. Porque será justamente no exercício das atividades de natureza espiritual, no exercício das atividades de natureza de assistência aos que necessitam, é que nós vamos encontrar a grande oportunidade de elevação. Porque quando nós pensamos naqueles que se tornaram espíritos superiores, espíritos que se elevaram muito, eles não chegaram nessas condições porque fizeram um curso, porque aprenderam muitas coisas, porque eles receberam algo especial que transformou e modificou as suas vidas. foram pessoas que foram chamadas em algum momento da sua trajetória espiritual a buscarem essas realizações. Foram chamados a trabalharem pelo bem. E porque atenderam esse convite, apesar de imperfeitos, é que conseguiram se tornar o que são. Por isso que Jesus foi escolher pessoas de uma natureza espiritual, obviamente, um pouco diferente da maioria, mas eram todos espíritos que nós vamos ver pelas passagens do Evangelho, que num momento ou outro apresentam as fraquezas típicas dos espíritos que estão em evolução nesse planeta. São pessoas que em algum momento vão se deixar influenciar pelas suas imperfeições. Ele poderia ter promovido a reencarnação ou a encarnação de espíritos de alta condição espiritual como Jesus, para que o ajudasse na sua tarefa? Ele poderia ter promovido a encarnação de espíritos que já tinham cumprido a sua evolução em outros mundos? Poderia. Só que se ele tivesse discípulos dessa natureza, nós teríamos um grande argumento para dizer, olha, já eram superiores. Já tinham realizado, então como eu poderei um dia seguir o mestre? Como eu poderei um dia fazer, já que aqueles que o seguiram eram pessoas especiais? Então Jesus vai chamar naturalmente espíritos que já têm algum valor, alguma conquista, mas que ainda são espíritos terrenos, para desenvolver o trabalho a partir dos ensinamentos dele. Ele vai convocar pessoas imperfeitas para que elas, no exercício do trabalho, se transformem. E é o que a espiritualidade maior faz conosco quando nos convida a participarmos das atividades numa casa espírita. Eles, ao nos admitirem no trabalho que nós exercemos, não importa se é falando, se é atendendo, se é organizando, se é administrando, quando eles nos ajudam a chegarmos a essas situações, não é porque nós já somos pessoas realizadas, pessoas que já superamos dificuldades, pessoas que já nos libertamos dos nossos erros do passado, de outras vidas. É porque será através dessas oportunidades é que nós nos elevaremos. Será através dessas oportunidades é que nós teremos uma grande oportunidade de crescimento espiritual. E isso nos leva a pensar que na vida, em tudo que nós fazemos, e aí nós vamos sair agora dessa visão apenas de trabalho espiritual dentro da casa espírita, mas pensando na nossa vida como um todo. Quando nós vamos perceber, nós não somos, quando nós vamos nos analisar, nós percebemos que nós não somos o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, a melhor filha. Nós percebemos que nós não somos o melhor patrão, nem o melhor funcionário. Nós percebemos que no exercício das inúmeras tarefas que nós exercemos, nós não somos as pessoas melhores para aquelas tarefas. Sempre haverá ali críticas a se fazer sobre nós. E muitas vezes, quando nós somos confrontados por essas críticas, nós também nos desanimamos. E é onde muitas vezes bate aquele desânimo, bate aquele espírito assim de fracassado, e a gente fala, bom, isso não é para mim, eu não deveria estar aqui, eu não deveria fazer isso. Eu não deveria estar envolvido nessa tarefa, eu não deveria ter assumido esse compromisso. Quando nós entramos nesse nível de reflexão, nós estamos pondo em perigo a nossa evolução espiritual. Porque nós poderemos estar paralisando a nossa caminhada espiritual, o nosso crescimento interior. Porque toda vez que eu me admito incapaz de fazer algo, toda vez que eu me considero sem condições de transformação, eu estou realmente me tornando incapaz. Porque a pessoa mais interessada na realização deve ser quem? Eu mesmo. Se eu já me sentencio como incapaz, eu já estou determinando o fracasso. Por isso que nós devemos, ao invés de pensarmos que somos incapazes de realizar algo, pensarmos que somos falhos, somos imperfeitos, mas se fomos chamados pelas leis divinas a nos envolver com uma tarefa, com uma ocupação na vida, com uma atividade, é porque nós temos algo a fazer naquele momento, naquela situação. É porque nós temos algo a oferecer ali. Talvez não seja o melhor. Talvez nós não sejamos a pessoa ideal para cada situação que a vida nos coloque. mas nós poderemos ser a pessoa útil nesse contexto. Nós poderemos oferecer algo que nós já trazemos de bom, que nem sempre precisa ser o melhor, a grande solução. Muitas vezes nós gostaríamos de ter a solução para os problemas das pessoas que nós amamos, de resolver esses problemas, de dar um encaminhamento que liberte as pessoas das suas provas, das suas expiações. Mas, na maioria das vezes, o que se espera de nós no mundo espiritual é que ofereçamos a nossa colaboração mais simples, mas que seja fundada na boa vontade, no companheirismo, no espírito de serviço, no espírito de dedicação, no espírito de vontade de ajudar. Porque é aí, nesse momento, que nós nos tornamos instrumentos do mundo espiritual superior. É quando abrimos o nosso coração com boa vontade para fazer o que vier, para ajudar como pudermos. É aí que nós nos tornamos instrumentos das leis divinas. E não quando nós estamos com pretensões. Não quando nós estamos com ideias de que sempre temos razão e sempre temos a solução ideal para tudo. Porque quando a gente está nesse estado em que a gente é incapaz de perceber que o nosso papel de auxiliar e não o de determinar, não o de comandar, nós bloqueamos, em razão do orgulho, toda a nossa percepção que possa ser desenvolvida naquele momento. Nós bloqueamos toda a capacidade de receber a intuição do mundo espiritual. Porque o que o orgulho nos faz é, muitas vezes, isso. Insensíveis para percebermos todo o nosso contexto. Insensíveis para perceber a intuição do mundo espiritual e insensíveis para realmente compreender a situação que nos envolvemos. Daí a necessidade de, ao ajudarmos, ao nos prontificarmos a realizar algo em favor do bem, onde estivermos, que tenhamos boa vontade. Que tenhamos esse espírito de aceitação de que nós somos instrumentos da vida e não os donos ou os controladores da vida. Porque, na maioria das vezes, as grandes complicações que nós criamos nas nossas experiências terrenas é quando nós queremos controlar a vida de uma tal forma em que nós vamos ditando, vamos determinando o que é o ideal, o que deve ser feito, como deve ser. E quando nós não atingimos isso, nós nos frustramos profundamente e criamos mais desânimos, mais desestímulos. Daí, então, por que não, muitas vezes, é útil ser tão ambicioso, ser tão ousado, tão arrojado? Vale mais na experiência do Espírito o desenvolvimento da humildade e o da disposição interior de ajudar, de cooperar de maneira humilde? Na sua evolução, isso vale muito mais do que ele ter a pretensão de que ele é capaz de realizar tudo o que ele deseja. Por isso que os Espíritos nos orientaram e nos recomendam tanto que nos esforcemos em desenvolver a humildade em nós. Porque é aí que nós estaremos nos tornando realmente criaturas capazes de atuar perante a vida, capazes de atuar em favor da vida, para que ela evolua, para que ela se transforme, para que ela se engrandeça, para que ela atinja o objetivo que o Criador estabeleceu para ela. Que nós, então, ofereçamos sempre o melhor de nós mesmos, mas nunca com a pretensão de que nós vamos controlar, que nós vamos determinar, que nós teremos as soluções definitivas para os problemas. Porque o que fundamentalmente importa é o melhor que nós podemos fazer com boa vontade, com dedicação. Independente se já somos ideais para uma tarefa, independente se somos perfeitos para aquilo. Se nós formos observar todas as situações humanas, não existe nenhum humano perfeito. Não existe nenhum espírito encarnado hoje que tenha já alcançado a perfeição. O único que nós temos notícia de perfeição foi Jesus. Todos os demais são espíritos em burilamento, em transformação. E é dessa compreensão, é dessa percepção de que nós somos seres em transformação, é que vem uma grande possibilidade que nós abrimos para nós de transformação, de renovação da vida. É quando acreditarmos que nós somos pessoas que estamos em processo contínuo de transformação. E transformação exige aprendizado, exige esforço, exige autoanálise permanente. E muitas vezes, ao longo da vida, passado alguns anos da nossa experiência terrena, nós paramos de nos autoanalisar. Porque nós vamos cristalizando o nosso pensamento, nós vamos criando ideias a respeito da vida, a respeito de nós mesmos, a respeito do meio que nos cerca, ideias muitas vezes que não correspondem à realidade. Nós vamos criando uma ideia de que as coisas são como elas são e nós estamos sempre certos a respeito delas. E quando a gente chega nesse estágio, é uma parada na evolução. Nós não estamos avançando quando nós não somos capazes de perceber de maneira cada vez mais dinâmica como a vida é. A gente tem muitos exemplos disso nas nossas relações. Pessoas que não mudam seus pontos de vista sobre nada. São exemplos de pessoas que pararam no tempo, pararam a sua evolução. Isso não quer dizer que nós vamos ser, como Raul Seixas, numa das suas músicas, colocou lá, que seremos uma metamorfose ambulante, né? Não vamos ser também pessoa que num dia pensa de um jeito, no dia seguinte pensa de outro. Mas nós temos que ser pessoas em constante processo de reflexão. Seja para confirmar que certas atitudes, certas ideias que cultivamos são ainda válidas, acrescidas de novas explicações, novas justificativas para aquilo que nós consideramos como ainda válido em nós, mas também sempre reformulando aquilo que precisa ser modificado. Buscando sempre novas oportunidades de compreender a vida de maneira mais ampla. Fugindo de uma tendência natural que o espírito imperfeito tem, que é a da acomodação, que é a de se considerar alguém que já alcançou tudo o que podia. Ninguém na Terra consegue essa situação. E daí vem também uma grande consolação para nós, nos momentos em que nós nos sentimos incompletos, nos sentimos infelizes por talvez não realizarmos aquilo que queríamos. Porque com certeza, se tivéssemos realizado, nós também estaríamos insatisfeitos. Porque no fundo, o que nos move a nossa evolução aqui enquanto encarnados no mundo material é uma busca permanente de um estado que nós não iremos encontrar na Terra. Porque nós trazemos como intuição e trazemos como algo muito profundo dentro de nós a nos dizer que sempre existe algo além. Porque nós estamos destinados a esse além. Nós somos destinados a algo que intuitivamente nós sabemos que um dia atingiremos e que nós esperamos, nós aguardamos. E é por isso que vem muitas vezes a insatisfação, apesar de uma vida aparentemente realizada. Quando nós sentimos que algo na nossa vida nos mostra, puxa, eu já conquistei essa e essa situação que eu considerava ideal, mas ainda não estou satisfeito, não estou feliz. Esse deve ser o nosso normal, de estar buscando sempre, de estar sempre almejando mais. Mas não no âmbito apenas material. É fundamentalmente dentro de nós mesmos. É principalmente a gente estar buscando sempre reinterpretar a vida, buscando sempre trazer e ampliar uma compreensão cada vez maior sobre a vida, sobre o mundo, sobre as situações que nós vivenciamos e principalmente sobre as pessoas. Porque muitas vezes nós achamos que compreendemos bem as pessoas, que nós sabemos exatamente quem é fulano, mas será que sabemos realmente? Muitas vezes nós criamos para as pessoas uma ideia, uma figura, e nós nos relacionamos com elas apenas com essa imagem que nós criamos dela. E não vemos que por trás dessa imagem criada, esse indivíduo ele é muito mais complexo do que nós supomos. E é da falta da compreensão dessa complexidade é que muitas vezes surge em nós a intolerância, a rejeição ao outro. a incapacidade de perdoá-lo, porque nós não conseguimos entendê-lo profundamente. Daí vem a necessidade de estar sempre procurando repensar o que pensamos sobre as pessoas. Porque esse é o caminho de realmente conhecê-las, de realmente sabermos quem elas são. Porque muitas vezes nós julgamos as pessoas pelos seus atos, pelo que elas falam. Mas os atos e o que as pessoas falam podem revelar apenas uma parte do que elas são. Muitas vezes revelam apenas conflitos, porque não é o que a pessoa gostaria efetivamente de ser. Daí a grande lição que Jesus nos deu para que não julgássemos as pessoas de maneira leviana, precipitada e de maneira exigente. Porque ele disse que como julgamos as pessoas, assim nós seríamos julgados. Então, se nós exercermos um julgamento mais humano, mais amoroso, mais compreensivo, mais de aceitação ao outro, nós estaremos criando isso também em favor de nós mesmos, de maior aceitação, de maior compreensão. Isso é a grande oportunidade que nós temos de superar a nossa imperfeição, de sermos além daquilo que nós já estamos sendo, de podermos nos desenvolver cada vez mais. Por isso que as lições que os Espíritos nos dão sobre perdão, sobre reconciliação, sobre aceitação dos outros, independente do que eles são, do que eles fazem, independente dos erros que eles já cometeram, por isso que essas lições são tão preciosas. Porque é exatamente nesse processo é que nós vamos nos descobrindo e nos transformando. É exatamente nesse processo de se aproximar das outras pessoas, no entendimento, na compreensão do que elas são, é que nós estaremos acelerando a nossa evolução. Mas para se aproximar de alguém, nós não podemos chegar de maneira altiva, nos colocando como superiores e elas inferiores. Precisamos nos aproximar como irmãos, aceitando as suas imperfeições, aceitando a sua realidade, como esperamos que sejamos aceitos. E é dessa forma que nós conseguimos nos colocar, então, na condição de auxiliar. Porque quando nos aproximamos com um espírito de caridade, de humildade junto a alguém, nós estamos nesse papel de, embora ainda espíritos em evolução, imperfeitos em transformação, mas com o potencial de ajudar o outro, mas com o potencial de auxiliá-los. E isso nós podemos fazer em todos os papéis que nós executamos na vida. Termos uma disposição melhor para com as pessoas que nós convivemos. Principalmente as pessoas mais difíceis que nós convivemos. Elas são as pessoas mais necessitadas da nossa boa vontade. São eles os que requerem mais do melhor de nós. Porque é fácil a gente se dar bem com quem nos ama, com quem já faz o melhor deles para nós. Então, é fácil se relacionar bem assim. Mas então, quando nós nos defrontamos na experiência terrena com pessoas difíceis, com pessoas mais problemáticas do que nós somos, ou que nós julgamos que elas são mais problemáticas, porque talvez sejamos nós, nós temos que ter mais boa vontade com essas pessoas. Porque é ali que está a grande oportunidade de aprender. É ali que está a grande oportunidade de transformação de nós mesmos. Só que se eu vou com as minhas ideias preconcebidas sobre essa pessoa, eu não consigo estabelecer uma comunicação. Se eu vou como dono da verdade para me relacionar com essa pessoa, eu crio um bloqueio com ela. Por isso que é necessário esse espírito e essa compreensão de que somos todos imperfeitos, somos todos necessitados. Somos todos carentes uns dos outros em apoio, em auxílio, em autoajuda. É dessa compreensão mais profunda que nós conseguiremos nos relacionar cada vez melhor com as pessoas e conseguiremos progredir espiritualmente. É daí que nós iremos nos considerar ainda imperfeitos, ainda com necessidades, mas em plenas possibilidades de auxílio e de amparo ao próximo. Jesus, numa ocasião, disse que quem quisesse ser o maior no reino dos céus, deveria se tornar servidor de todos. Em que sentido é se tornar servidor de todos? É a gente servir fisicamente a pessoa, se tornar servo de alguém, obedecer ordens? Não. O servir a todos é você ter essa disposição de cooperar, de auxiliar, de ajudar, de agregar, de favorecer, de desembaraçar aquilo que está embaraçado. Tantas pessoas, às vezes, elas precisam, muitas vezes, de um apoio para uma realização de uma atividade. Elas precisam, muitas vezes, de uma indicação simples. E a gente, às vezes, por uma série de situações, se retrai e se coloca na situação de que não colaboro mais, não ajudo mais, não faço mais. Nós estamos emperrando a vida quando a gente se põe dessa forma. Nós estamos bloqueando esse fluxo de renovação, de transformação na vida. Nós temos que ter boa vontade. Foi o cântico da Legião Celeste que acompanhou Jesus quando ele encarnou. Qual que era a temática daquele canto maravilhoso que os pastores puderam ouvir muito imprecisamente? Era de paz na terra, boa vontade para com os homens. E essa foi a grande, como no dizer do Espírito Emmanuel, a grande plataforma do cristianismo. É o espírito de boa vontade, é a disposição de servir. Por isso que os cristãos, no começo, os verdadeiros cristãos, os cristãos que seguiram Jesus inicialmente, aqueles que compreenderam a mensagem de Jesus, e ao longo dos séculos, aqueles que entenderam realmente a mensagem de Jesus, foram os que mais serviram à humanidade. Foram os que mais se devotaram às pessoas. Foram os que se entregaram ao bem comum. Não foram os que reclamaram privilégios, favores para si mesmo, ou que desejaram primeiro se tornar grandes para depois servir. Foram aqueles que serviram já assim que conheceram Jesus, porque se tornaram pessoas de boa vontade. Pessoas que estavam dispostas a fazer o bem onde estivessem. São essas situações que são as grandes oportunidades de elevação do espírito. Não aguardemos jamais uma grande oportunidade de elevação, porque ela não virá. O que virão serão situações corriqueiras, comuns do dia a dia. São as pequenas atitudes que têm um grande valor na nossa evolução, porque são elas que vão servindo de elemento para nos transformar gradualmente. É possível, sim, sofrer uma grande transformação mediante uma grande dor. Mas não são todos os espíritos que têm força moral para resistir a grandes dores. A história de milhões de pessoas no mundo nos revela isso. Que pessoas que passaram por grandes traumas, grandes dores, ao invés de darem grandes guinadas e uma grande superação na sua vida, não. Se afundaram na sua dor e no seu sofrimento. Então não será por grandes situações de dor que nós vamos nos transformar. E não serão também grandes situações de ação, de possibilidade, para as quais nós ainda não estamos preparados. Então é no dia a dia que nós temos as oportunidades. É o companheiro ali dentro do lar, é o companheiro no trabalho, é o companheiro na casa espírita. São as tarefas que nós temos no dia a dia que são as grandes oportunidades. Quantas oportunidades de servir nós tivemos ao longo do dia? Quantas oportunidades de sermos fraternos, acolhedores nós tivemos? Talvez muitas perdidas, mas certamente amanhã teremos inúmeras outras. E são elas que devem ser muito valorizadas, que devem ser por nós melhor aproveitadas. Porque o tempo está passando, as oportunidades vão indo, virão outras, mas cada oportunidade que fica para o passado sem ser aproveitada, ela significa um adiamento da nossa renovação espiritual. Ela significa que nós estamos protelando o acesso a estágios superiores de vida. Ou seja, nós estamos nos mantendo cada vez mais presos à nossa vida simples, comum aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos proteja, nos inspire essas ideias e que possamos nos tornar verdadeiramente cristãos com esse espírito de serviço, de disposição, de oferecer o melhor de nós para a vida, e que certamente não é pouco, certamente será muito, porque tudo que nós fazemos com boa vontade, com amor, tem um peso e um valor perante o mundo espiritual muito grande. Muito obrigado a todos.